eu acho que você tem que mandar aquela mensagem. Mas manda o que está no seu coração. Porque se fosse eu falaria mais ou menos assim. Ei, boa noite. Antes de te bloquear, eu só vim te dizer que a partir de hoje pode tocar o terror, fazer o que quiser fazer. A boca é sua, curte suas farras. Sinto mais nada. Não, apaga. Oi, boa noite. Só vim pedir um tempo pra dar tempo de esquecer. Especialmente hoje. Coração acordou me pressionando pra te ver. Saiu de casa, não posta nada, esconde as farras. Apaga. Meu amor, por favor, fala que você também não me esqueceu. Que eu tô digitando tudo que o coração escreveu. Se a saudade também molha a sua cara, pega o nosso fim. Apaga. Meu amor, por favor, fala que você também não me esqueceu. Que eu tô digitando tudo que o coração escreveu. Se a saudade também mora a sua cara, pega o nosso fim. Apaga. Acho que agora é minha vez de mandar. Manda mensagem, pastor. Eu vou mandar. Oi, boa noite. Só vim pedir um tempo pra dar tempo de esquecer. Especialmente hoje. Coração acordou me pressionando pra te ver. Saiu de casa, não posta nada, esconde as farras. Apaga. Meu amor, por favor, fala que você também não me esqueceu. Que eu tô digitando tudo que o coração escreveu. Se a saudade também molha a sua cara, pega o nosso fim. Apaga. Meu amor, por favor, fala que você também não me esqueceu. Que eu tô digitando tudo que o coração escreveu. Se a saudade também molha a sua cara, pega o nosso fim. Apaga. Meu amor, por favor, sabe que você também não me esqueceu. Que eu tô coração escreveu. Se a saudade também molha a sua cara, apaga.